mingau saboroso do meu tabuleiro, quentinho e gostoso, quem vende sou eu. O canto saudoso da preta vendeira, cantando na rua, ninguém esquecerá. De milho, meu mingau de milho, quentinho, quem quiser vem a provar. Leva leite de coco da praia, bem feitinho, bem feitinho, com a mão de iaia. Quentinho, quem quiser vem a provar. Leva leite de coco da praia, bem feitinho, tomando iaia. Tá quentinho, quem quiser, venha provar. Eu era pequena, mas ainda me lembro de tudo que o vento levou. Parece que a alma da preta sumira em noite de lua cantando ficou. Bem feitinho, com a mão de iaia. Quem quiser vem a provar. Leva leite de coco da praia, bem feitinho, com a mão de iaia.